segurança, não queremos perder tempo. Tecnice é mastermind, Ghost te apresenta. Sou o enforcer desse grupo, vem polícia que eu emprego. Porque aguento, eu aguento, pode crer que eu ostento. Tá com medo, chama o papo, o capitão Nascimento. Arruma o drill que não funciona, não vai subir ninguém, a gente manda nessa zona. Posiciona, posiciona, pega o fuzil e já aponta. Antes que alguém aqui morra, vai, não decepciona. Que se foda, que se foda, já invadiram, então detona. Senta o dedo nessa porra, faz Rambo metralhadora. Opa, opa, traz a van e estaciona. Que agora é dar o fora, levando com a gente a grana. Que a gente tem planejamento, pode vir FBI, não adianta só lamento. Vai traz o dinheiro, se não pula te arrebento. Dia de pagamento, hey, dia de pagamento. Oh, é, a gente tem planejamento, pode vir FBI, não adianta só lamento. Vai traz o dinheiro, se não pula te arrebento. Dia de pagamento, hey, dia de pagamento. Oh. Lá é só nós quatro, já prepara o C4. Escola de assalto, a gente tem doutorado. Muito cuidado, tem câmeras no alto. O lugar todo é cercado, por isso fica ligado. É, vai refém, fica calado. Se ligar o celular, é tiro pra todo lado. Eu não paro, eu não paro, sem grana daqui não saio. Que venha a SWAT, que a gente tá preparado. Baseamos mais um banco, dinheiro na nossa conta. Se cair algum parceiro, ajuda aí, força levanta. Opa, opa, traz a van e estaciona. Que agora é dar o fora, levando com a gente a grana. Que a gente tem planejamento, pode vir FBI, não adianta só lamento. Vai traz o dinheiro, se não pula te arrebento. Dia de pagamento, hey, dia de pagamento. Oh, é, a gente tem planejamento, pode vir FBI, não adianta só lamento. Vai traz o dinheiro, se não pula te arrebento. Dia de pagamento, hey, dia de pagamento. Oh, yeah, um salve pros inscritos. Esse som é pra vocês, tamo aí, é mais um vídeo. Mais um vídeo, Player Klaus. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.